Chame controle, frequência 1-2-0-8, boa viagem. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o azul 2781. 781, boa noite, contato radar, suba sem restrições para nível de voo 200. Após 2000, voe direto a Lefa, azul 2781. Libera da restrição também a 15 milhas? Confirme? É liberada a restrição de altura no 110? Ativo, suba para nível 200, curvando após 2000 na proa de Lefa, azul 2781. Ciente, após 2000, curvando à direita, proa de Lefa, azul 2781, obrigado. Estimativo, tem contato radar. Solo Salvador, boa noite, Dan 3197 com a Delta para as costas. 3197, agora de costas, prepara a Delta. Guarda. Juliette, portão 2. Juliette 2, 205. Zona 866, desça para 2.000 pés, livre da restrição de altitude em TAP, altímetro no 020. Está autorizada a final ILS X-Ray da pista no 0, em forma estabilizada. 2020, capacidade estabilizada, desça para 2.000 pés. Salvador, boa noite, o Xené 6201 no ponte Ferro Bronze. Xené 6201, boa noite. Autorizado alinhado é Black Pistão 0, vento 1,50 graus, 149, ajuste ativo 1020. 2020, ajuste a linha e decola no 0, Xené 6201. Pronto. Galeão 360 autorizado via rota do plano, pistão no zero, primeiro curva direito, da El Lederume. 5113 no transporte, 208 controle. 3197, autorizado Galeão 360, decola da 10 da El Lederume, 5130 é o transponder e 208 contorno. E a rota do plano de voo? E a rota? Fotão 7 chama plano, 3197, tá correto. Tamara. Ô, Saulo, poderia confirmar o 3197 o transponder novamente? 5131? 5113. Salvador, voo 1968. 68, boa noite, acione a identificação, voo Emari, autorizado via chegada Mari. Desse mantenha nível de voo 050 altímetro no 020. 020, 050, pode voar, Duna? Altímetro 6201, até amanhã. 050, voo 1168. Duna, 050, voo 1168. Controle Salvador, boa noite. O sistema é 6201, passando 1600. É 6201, boa noite. Contato radar, suba via da EL para nível de voo 360. Subindo via da EL ao 360, o voo sistema 6201. Alcançado 2000 de nível. Poderia voar da EL, o Leda? Autorizado Leda, após 2000, o sistema 6201. Controle Leda autorizado, 6201, grato. Autorizar acionamento, chama táxi. Autorizar acionamento, chama táxi. 6259. Boa noite, 66, estabilizado, visual. Boa noite, 66, chame torre 1, 98, direcional 95. 95, obrigado. Salvador, boa noite, 66, boa noite, sinal baixar travado. Boa noite, 66. A pista está de úmida a molhada, fique atento durante o pouso, o ajuste 1020, o vento 1150 graus, 129, livre pouso 10. Monitorado pouso 10, boa noite, 66. Controle, por gentileza, seria possível coordenar a proa de Dagel com o centro Recife para o 6201 da Xanã? Vale, Xanã, 6201. Obrigado. Lé 6201, voo direto da GEL. Presente a prod da GEL autorizada, 6201, obrigado. Turno 168, desça para 2.000 pés, autorizado, sinal ILS X-ray da pista 90. Brasil vai tomar estabilizado, né? X-ray da 99, ó. Voo no 866, no solo ao 55, chame o solo 219. 219. 5-1, o Xanã 6201. Boa noite. Ativo, boa noite e bom trabalho. Grato, até amanhã. Você também. Traxa autorizada para o ponto de espera da pista 10 via Índia, por 1895, ajustado 9020, bom voo 6259. Aqui é a Índia, ponto espera a torre 1 no noite de São 95, ajustado no 020, assinar 6229 novamente. Alô, 866, livrou. Boa noite, 866, boa noite, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 04. Sul 2781, chame Centro Recife, frequência 128.8, alternativa 126.0. 1288, alterna 1260, azul 2781. Salvador, boa noite, Oxenera 6259, pronto, ponto espera da 10. Oxenera 6259, livre de decolagem, 10, vento 150 graus, 10 mais. Livre de decolagem, pistão 10, Oxenera 6259. Salvador, boa noite, Gol 1099, já pedi autorização para a compra. Confirmo 1099. Informação a TIS Delta, com fins autorizados nível 3, 60 via rota do plano. Pista 1-0, primeira curva direita, subida da EL, corrija, subida arbor, transição elefa. 5-1-3-1 no transponder, controle 208. Nível 360, autorizado para Confins, a rota do plano, decolada 10, arbor elefa, código 5-1-3-1, controle de saída 1-208. Correto, portão 9, chama pronto, voo 9-0-9-9. Obrigado, chamada, recebeu a Delta. Time 259, decolado ao 00, chame o controle Salvador 208. Controle Salvador 208, assinar 6259, boa noite. Controle Salvador, boa noite, assinar 6258, da Elida. Eu vou assinar 6259? Ah, sim, 6259. 6259, boa noite, contato radar, suba via da EL para nível de voo 360. Subindo via nível 360, 6259, alguma possibilidade de voar Leda ou Fótima? Autorizada após 2000 Leda, o Chiné 6259. É, após 2000 Leda, 6259, grato. O nome 68 utilizado. É 8-1-1-8-95. 2-1-8-95, até logo. E Salvador, boa noite, com 1-1-6-8. Gol 1-1-6-8. Informa pista no 0 molhada. O ajuste 1-0-2-0. Tem livre pouso, 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-2-9. Esse livre pouso na 1-0, o 1-9-6-8 com 1020. central de Salvador, alguma possibilidade de coordenar para onde Mátima para o 6259? Tenha lida, o Chanel 6259 agora. Passando lá, aguardando 6259. No 68, no solo 05, solo 219. Oi, João, obrigado, né? Alô, Salvador, boa noite, vou no 68. Oi, Sônia, pra você, escuta. Tô no 68, tá? Que vem Alfa Reportagem da Juliette. Alfa Reportagem da Juliette, no 68. Estou 9, autorizado, chamo táxi, mas 099. Chame Centro Recife, frequência 12525. É, não copiei a frequência 6259. Frequência de Recife 125.1. 125, 6259, boa noite. Estou aqui, boa noite, meu. 705, formação Delta Papa Copa Galeão. Gol 9705, formação Delta, por Copa Galeão. Gol 705, guarda de Copa. Informação agora Eco, sem grande mudança no campo. Saída da El Lederume. Justamente você, gol 9705. TAP 22. Prossiga. Felicito mais uma tentativa de arranque do motor número 2 aqui no stand. A área está toda livre. Alô? Seguinte, o Portugal chame para o acionamento. É só para tentar pôr o motor número 2 a trabalhar. Ok, sente. Obrigado. Horas e 4, autonomia Campinas. Confirme só autonomia? 3 horas e 4 minutos. Zona 099, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio Índia, torre 1895, 1020, bom voo. Pátio Índia, 1895, 295, bom voo, 099. TAP 022. Mais curto. Voltamos a desligar o motor. Estamos partindo. Acende. Obrigado. Salvador, boa noite, sou 099, ponto de espera pronto. Bono 099, livre da colagem, da 10, vento é 1,50 graus, 1,2 mais. Livre da colagem 10, voo na 099. 099 decolado ao Zona 6. Chame o controle Salvador, 120.8. 308, voo 1099, boa noite, obrigado. Olá. Salvador, voo 705, TV, conta. Afirmo, galeão autorizado nível 360, via rota do plano. Pista na zero, primeira curva direita, Dael Lederume, 5136, transponde 208, controle. Boa noite, boa noite, 09. Toledo Irume, 690, sala 5136, controle 208, voo 1705. Via rota do plano. 099, obrigado. Pronto, 1705. Autorizado, chame táxi, 705. 705, quero ver 140, alterna Guarulhos, 3 horas e 40. Voo 705, autorizado perto da direita via Índia até o ponto de espera da pista 10. 1895, 1020, bom voo. Índia, pista 10, 1895, 705, já. 3858, boa noite, acione identificação, foi Itape, pois Itapituna, em descida para nível de voo 050, altímetro no 020. Na 099, chame Centro Recife, frequência 126.85. 099-2685, boa noite, obrigado. Salvador, boa, Gol 705, pronto, ponto zero no zero. Gol no 705, autorizado decolar, então no zero, o vento 150 graus, 12 nós. Anilha, coluna 0, 7705. Salvador, X-Ray Echo. Não escuta, prossiga. Não pode ser, só fizer, senhor. ...705, decolado aos 25, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 08, obrigado. Controle, boa noite, é o Gol 705, na subida da EL. Gol 705, boa noite, contato radar. Suba via da EL para nível de voo 360. Israel 360, Gol 970. 3197, pode pegar acionamento, posição 7. Portão 7, autorizado, acionamento, chame PEC 3197. Camará. Ô, Salvador, é o Oscar 6. Salvador, no 3858, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Aqui dentro para 2.000, reporte estabilizado ILS 3858. Na 6310, acione identificação autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 050. Cidade de Guaritá, certo? 610, autorizado TAP e após Juna. Salvador, gol 2043, autorização Guarulhos 360. Ponte 1197, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Pate 1 e Índia, torre 1895, 1020, bom voo. Pate 1 e Índia, até o ponto de espera com 1020 na 317. Gol 2043, informação eco, Guarulhos nível 360, autorizado via rota do plano. Pista na 0, primeira curva direita, subida da El, Leda, Motiva. 5161, o transponder controle 120 decimal 8. Autorizado 360, Verzulo 10, decorando a destra, vou na direita da Leda Montiva, 208, 5161, o 2043 está no finger 8. Copiado no 8, só confirmando a rota via do plano. Rota plano, obrigado. Salvador, boa noite, Dan 3197, qual que é o canal? Dan 3197, livre decolagem, 10, vento 140 graus, uma dúzia de nós. Aline Cosa, Dan 3197, 10. TAM 3197, decolado aos 36, chame o controle de Salvador, 120.8. 308, boa. Controle de Salvador, boa noite, TAM 3197. 3197, boa noite, contato radar, sua para o nível 360, voe Leda. 360, Leda, TAM 3197. Cortando o curso visual. 3858, Sena Torre, 1-1-8-9-5. Boa noite, 3858. 3858, tente a pista parcialmente molhada. O ajuste, 1-0-2-0. Livre pouso, na 1-0. O vento, 1-4-0 graus, 1-0-9. Na 6310, desce para 2.000 pés, ajuste 1020, autorizado, assinado o procedimento LOS e reporte estabilizado. 22. Prossiga. Mais uma tentativa do motor número 2 aqui no stand, pode ser? Afirmo. Obrigado, chamarei. A 3662 é sendo identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Sim, a mensagem para o 3662. Estimativa, a sendo identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. A Mari, a sendo identificação, desça até o 050. Vereador autorizado ETAP, após ETAP e Dunas. ETAP e Dunas, ETAP e Dunas. 3197, sendo centro Recife, na frequência 125, décima 1. 35, ouro, boa. Salvador, boa noite. 3858, tá livre. 3858, tá, boa noite. Reporte, antes da Juliette. Antes da Juliette, chama.